Fecheiro 41. Aaron estava a fazer algum progresso com os livros de Julian, mas estes eram na sua maioria compostos por listas de nomes com curtos apontamentos enigmáticos. Não existia nenhuma autobiografia. Pelo que vi até agora, a minha opinião maldosa é que são listas de vendetas bem-sucedidas. E leu um exemplo. 4 de abril de 1889. Hendrickson pago como merecia. 9 de maio de 1889. Carlos pago em espécie. 7 de junho de 1889. Furioso com Wendell por causa da sua irritação de ontem à noite. Fiz-lhe ver uma ou duas coisas. Não terei mais preocupações. E continua assim, disse Aaron, página após página, livro após livro. Ocasionalmente há pequenos mapas e desenhos e notas financeiras, mas na maioria é apenas isto. Eu diria que há cerca de 22 registros por ano. Ainda não encontrei um único parágrafo completo e coerente. Não. Se a autobiografia existe, não está aqui. E no sótão? Está na disposição de lá ir? Perguntou Rowan. Agora não. Ontem dei uma queda. De que é que está a falar? Caí nas escadas do hotel. Não tive paciência para esperar pelo elevador. Caí no patamar do primeiro andar. Podia ter sido pior. Aaron, por que é que não me disse? Bem, estou a dizer-lhe agora. Não se passou nada de extraordinário a não ser eu não me lembrar de ter tropeçado. Mas dói-me o tornozelo e gostava de adiar a ida ao sótão. Rowan ficou descoroçoada, zangada. Olhou para a fachada da casa. Havia operários por todo lado, nos parapeitos, nos alpendres, nas janelas abertas dos quartos. Não se alarme desnecessariamente, disse Aaron. Quis que soubesse, mas não quero que se preocupe. Era evidente para Michael que Rowan estava incapaz de falar. Sentia a sua fúria. Via o seu rosto desfigurado pela ira. Não vimos nada aqui, disse Michael a Aaron. Absolutamente nada. Nem mais ninguém viu, pelo menos que valesse a pena contar-nos. Foi empurrado, não foi? Perguntou Rowan em voz baixa. Talvez, disse Aaron. Ele está a atormentá-lo. Creio que sim, disse Aaron, acenando ligeiramente com a cabeça. Também gosta de deitar os livros de Julian ao chão, sempre que tem oportunidade para isso. Que parece ser sempre que eu saio do quarto. Volto a dizer que acho que é importante que saibam, mas que não se preocupem. E por que é que ele faz isso? Talvez queira a vossa atenção, disse Aaron, mas hesito em afirmá-lo. Seja como for, acreditem que me sei proteger. O trabalho aqui parece estar a correr lindamente. Sem o menor problema, disse Michael, mas ficara deprimido. Depois do almoço, acompanhou Aaron até ao portão. Estou a gostar demasiado do que estou a fazer, não acha? Perguntou. Claro que não, disse Aaron. Que coisa estranha de dizer. Gostava que acontecesse o que tem de acontecer, disse Michael. Creio que quando isso acontecer, ganharei. Mas esta espera está a pôr-me doido. Afinal de contas, de que é que ele está à espera? E as suas mãos? Gostava que experimentasse andar sem luvas. Já experimentei. Tiro as luvas todos os dias, durante umas 2 horas. Não consegui ainda habituar-me ao calor, à sensação de formigueiro, mesmo quando consigo bloquear tudo o resto. Olhe, quer que eu o acompanhe até ao hotel? Claro que não. Encontrar-me-ei consigo logo, se tiver tempo para uma bebida. Sim, é como um sonho que se transforma em realidade, não é? Disse num tom melancólico. Quer dizer, para mim? Não, para ambos, disse Aaron. Confia em mim? Por que diabo é que pergunta isso? Acha que eu vou ganhar? Acha que vou fazer o que eles querem que eu faça? Que é que acha? Acho que ela me ama e que o que acontecer vai ser maravilhoso. Eu também. Sentia-se bem e cada hora sucessiva trazia-lhe uma nova realização. e desde que estava na casa não tinha tido mais nenhuma memória fragmentária das visões, nenhuma sensação de fantasmas. Era confortável estar todas as noites com Rowan. Era confortável estar na velha suíte espaçosa, fazer amor. E depois levantar-se de novo para voltar aos livros e aos apontamentos. Era confortável estar cansado de um dia de esforço físico e sentir o seu corpo recuperar daqueles 2 meses de torpor e cerveja em excesso. Agora bebia pouca ou nenhuma cerveja e, na ausência do álcool entorpecedor, os seus sentidos estavam curiosamente exacerbados. Não se fartava do corpo juvenil e esguio de Rowan e da sua inesgotável energia. A sua total ausência de narcisismo ou de pudor tinha suscitado nele uma rudeza que ela parecia adorar. Havia alturas em que faziam amor com brutalidade e, por vezes, mesmo com violência, mas acabava sempre em ternura e num abraço febril. E ele pensava como é que tinha conseguido dormir todos aqueles anos sem os braços dela em torno do seu corpo. Capítulo 34. Os seus momentos de privacidade eram de madrugada. Por mais tarde que se deitasse, abria os olhos às 4 da manhã. E por mais cedo que se deitasse, Michael dormia ferrado até às 9, a menos que alguém o abanasse ou lhe gritasse. Não fazia mal. Isso dava-lhe a margem de sossego que a sua alma exigia. Nunca conhecera um homem que a aceitasse tão completamente como ela era. No entanto, havia momentos em que tinha de se afastar de todos, amando-o durante aqueles últimos dias, compreendera pela primeira vez porque é que tivera sempre os seus homens em pequenas doses. Aquilo era escravatura, aquela persistente paixão, a impossibilidade de olhar sequer para as suas costas lisas e nuas ou para o pequeno fio de ouro em volta do seu pescoço pulsante, sem o desejar, sem cerrar os dentes em silêncio, ao pensar em estender a mão por baixo do lençol e acariciar os pelos escuros em volta dos seus testículos e fazer o seu sexo ficar duro na sua mão. A sua idade dava-lhe um certo poder sobre ela. A capacidade de, depois da segunda vez, dizer, terna mas firmemente, não. Não consigo outra vez. Tornava-o ainda mais provocante. Talvez pior que um rapaz novo arreliador. Embora ela não soubesse verdadeiramente, pois nunca tinha sido arreliada por um rapaz novo. Mas quando pensava na sua bondade, na sua ternura e na sua total ausência de egocentrismo e egoísmo, a escolha entre idade e energia ilimitada era uma perfeita pechincha. Quero passar o resto da minha vida contigo, murmurara ela naquela manhã, passando os dedos pela barba por fazer, que lhe cobria não apenas o queixo como a garganta, sabendo que ele nem se mexeria. Sim, a minha consciência e o meu corpo precisam de ti. Tudo o que eu alguma vez vier a ser precisa de ti. Até o tinha beijado sem correr o perigo de o acordar. Mas aquela era a altura de estar sozinha, com ele, longe da vista e do pensamento. E o nascer do sol era uma hora extraordinária para andar pelas ruas desertas, para ver os esquilos a correr pelos carvalhos e ouvir os pássaros violentos a gritar triste e até desesperadamente. Por vezes uma neblina rastejava pelos passeios, e os gradeamentos de ferro brilhavam com o orvalho. O céu incendiava-se de vermelho, sangrento como um pôr-do-sol que se diluía lentamente na luz do dia azul. A casa era fresca àquela hora. E naquela manhã ficou contente por isso, pois o calor em geral já a tinha começado a desgastar. E tinha uma incumbência a fazer que não lhe dava o menor prazer. Já devia ter tratado disso antes. Mas era uma daquelas pequenas coisas que queria ignorar, expurgar de tudo o resto que lhe estava a ser oferecido. Mas ao subir as escadas, apercebeu-se de que estava quase ansiosa. Um leve frémito de excitação apanhou-a desprevenida. Entrou no antigo quarto principal que pertencera à mãe e dirigiu-se para a cabeceira da cama, onde a bolsa de veludo com as moedas de ouro continuava ignorada em cima do tampo de mármore na mesinha de cabeceira. O guarda-joias também lá estava. No meio da confusão, ninguém ousara tocar-lhe. Pelo contrário, pelo menos 6 operários tinham comunicado que aqueles artigos estavam lá e que alguém devia dar-lhes destino. Sim, dar-lhes destino. Rowan olhou fixamente para as moedas de ouro que tinham caído da velha bolsa de veludo e estavam numa pilha oxidada. Sabe Deus de onde tinham vindo. Depois pegou na bolsa, pôs as moedas caídas lá dentro, pegou no guarda-joias e levou-as para a sua sala preferida, que era a sala de jantar. A luz suave da manhã começava a entrar pelas janelas sujas. A tela de um dos estucadores cobria parcialmente o chão e uma escada muito alta quase chegava à parte do teto que ainda não estava totalmente estucada. Afastou a serapilheira que cobria a mesa e tirou a cobertura de uma cadeira, sentando-se e pondo os tesouros à sua frente. Estás aqui, murmurou. Sei que estás. Estás a observar-me. Sentiu frio ao dizer isto. Tirou um punhado de moedas de ouro e espalhou-as para as ver melhor à luz que ia aumentando. Moedas romanas. Não era preciso ser-se perito para saber. E esta é uma moeda espanhola, com algarismos e letras espantosamente claros. Meteu a mão na bolsa e tirou mais algumas moedas. Moedas gregas? Não tinha a certeza quanto a estas. As moedas estavam peganhentas com pó e umidade. Sentiu vontade de as polir. Ocorreu-lhe subitamente que seria uma boa tarefa para Eugénia polir todas aquelas moedas. E no instante em que esta ideia a fez sorrir, pensou que tinha ouvido um som na casa, uma leve rostilhada. Apenas o soalho a cantar, diria Michael se ele estivesse. Não prestou atenção. Pegou nas moedas e meteu-as na bolsa, afastou-a para o lado e pegou no guarda-joias. Era muito antigo, retangular, com dobradiças oxidadas. O veludo estava no fio em vários sítios, deixando a madeira à mostra, e era muito fundo no interior, com 6 compartimentos. No entanto, as várias joias não estavam por ordem. Brincos, colares, anéis, alfinetes, estavam todos misturados. E no fundo do guarda-joias, parecendo seixos, havia o que pareciam ser pedras preciosas em bruto. Seriam rubis verdadeiros? Esmeraldas? Não conseguia imaginar. Não sabia distinguir uma pérola falsa de uma verdadeira, nem ouro de uma imitação, mas aqueles colares eram peças magníficas e ela sentiu-se invadida por uma sensação de referência e de tristeza ao tocar-lhes. Pensou em Anta a correr pelas ruas de Nova Iorque com um punhado de moedas ou de joias para vender e sentiu dor como uma punhalada. Pensou na mãe, sentada na cadeira de baloiço no alpendre, a babar-se, e toda aquela riqueza ali, à mão de semear, e com a esmeralda Mayfair ao pescoço, como a bugiganga de uma criança. A esmeralda Mayfair. Nunca mais pensara nela, desde aquela primeira noite em que a tinha guardado na copa junto da loiça. Levantou-se e foi à copa, que tinha estado aberta durante todo aquele tempo, como tudo o resto, e ali estava o pequeno estojo de veludo na prateleira, por detrás das portas de vidro, no meio das chávenas e pires, o Edgewood, exatamente onde o tinha deixado. Levou-o para a mesa, pousou-o e abriu-o com cuidado. A joia das joias, grande, retangular, a brilhar no seu engaste de ouro escuro. E agora que conhecia a sua história, como era diferente a sua atitude para com ela. Na primeira noite parecera-lhe irreal e ligeiramente repulsiva. Agora parecia-lhe uma coisa viva, com a sua própria história para contar, e deu por si hesitante em tirá-la do veludo enxovalhado. É claro que não lhe pertencia. Pertencia àquelas que tinham acreditado nela, que a tinham usado com orgulho, àquelas que tinham querido que ele fosse ter com elas. Por instantes, sentiu vontade de ser uma delas. Tentou negá-lo, mas sentiu vontade de aceitar de todo o coração toda a herança. Estaria a corar? Sentiu a cara quente. Talvez fosse simplesmente o ar úmido e o sol a erguer-se lentamente lá fora. E o jardim a encher-se de uma luz viva que fazia as árvores ganharem vida do lado lá dos vidros e que fazia o sol tornar-se subitamente azul nos vidros de cima das janelas. Mas era mais provavelmente vergonha o que ela sentia. Vergonha de que Aaron ou Michael pudessem saber o que tinha pensado. A desejar o demónio como uma bruxa. Riu-se baixinho. E subitamente pareceu-lhe injusto, extremamente injusto, que ele fosse seu inimigo declarado, antes sequer de se conhecerem. De que é que estás à espera? Perguntou em voz alta. És como o vampiro envergonhado do mito que tem de ser convidado a entrar? Creio que não. Esta é a tua casa. Estás aqui, agora. Estás a escutar-me e a observar-me. Encostou-se na cadeira, percorrendo com o olhar os murais que iam ganhando vida à luz pálida do sol. Pela primeira vez, reparou numa minúscula mulher nua à janela da sombria casa da plantação na pintura. E outra figura nua estava sentada na margem verde escura da pequena lagoa. Isso fê-la sorrir. Era como se tivesse descoberto um segredo. Pensou se Michael teria visto aquelas duas beldades. Ah, a casa estava cheia de coisas por descobrir, bem como o seu triste e melancólico jardim. Para lá das janelas, o loureiro moveu-se subitamente na brisa. Com efeito, começou a dançar como se o vento tivesse agarrado nos seus ramos escuros e hirtos. Ouviu-o raspar contra a balaustrada do alpendre, raspar contra o telhado, e depois parou, enquanto o vento passava adiante ao que parecia para o mirtilo à distância. Era encantadora a forma como ramos altos e finos, cheios de flores cor-de-rosa, sucumbiam à dança, e toda a árvore batia contra a parede cinzenta da casa vizinha e deixava cair uma chuva de folhas, matizadas e leves, como a luz a cair em pedacinhos minúsculos. Os seus olhos ficaram levemente úmidos, tinha consciência de que tinha os membros descontraídos, de ceder a um vago estado de sonho. Sim, olha para a árvore a dançar. Olha de novo para o loureiro e para a chuva verde a cair sobre o soalho do alpendre. Olha para os ramos finos a estenderem-se para irem raspar contra os vidros das janelas. Com um choque surdo, focou o olhar, olhando fixamente para os ramos, olhando fixamente para o seu movimento concertado e deliberado ao rasparem contra o vidro. Tu, murmurou, Lasher nas árvores, Lasher, da forma como Deirdre o fazia vir no jardim da escola interna. E Rita May nunca soube o que tinha descrito a Aaron Leitner. Rowan agora estava rigidamente sentada na cadeira. A árvore dobrava-se e aproximava-se e depois afastava-se com graciosidade. E desta vez os ramos até obscureceram o sol e as folhas caíram sobre a relva, quebradas e a rodopiar. E o vento apanhou-as e empurrou-as. No entanto, a sala estava quente e não se sentia a menor deslocação de ar. Não se lembrava de se ter posto de pé, mas estava de pé. Sim, ele estava ali. Estava a fazer as árvores mexer, pois mais nada no mundo podia fazê-las mexer daquela forma. E os pequenos pelos dos seus braços estavam em pé e sentiu um vago arrepio no couro cabeludo, como se qualquer coisa lhe estivesse a mexer. Parecia que o ar à sua volta se tinha alterado. Não, não era uma brisa, mas como uma cortina a tocar-lhe. Virou-se e olhou pela janela vazia para Chestnut Street. Teria por instantes estado ali alguma coisa? Uma grande sombra densa? Uma coisa a contrair-se e a expandir-se como um ser do mar, escuro, com tentáculos? Não, nada, a não ser os carvalhos do outro lado da rua e o sol a tornar-se cada vez mais radioso. Porquê é que não falas? Disse ela. Estou aqui sozinha. Como a sua voz soava estranha. Mas havia agora outros sons a intrometerem-se. Ouviu vozes lá fora. Uma camioneta tinha parado. Ouviu o portão a raspar nas lajes quando os operários o abriram. E enquanto esperava, de cabeça baixa, a maçaneta da porta girou. Olá, doutora Mayfair. Bom dia, Dart. Bom dia, Rob. Bom dia, Billy. Pés pesados subiram as escadas. Com uma vibração suave e profunda, o pequeno elevador foi chamado para o resto do chão e não tardou que a sua porta metálica se abrisse com o seu ruído surdo característico. Sim, agora a casa era deles. Rowan virou-se indolentemente, quase teimosamente, e pegou nos seus tesouros. Levou-os para a copa e meteu-os na grande gaveta onde tinham estado guardadas as velhas toalhas a ganhar bolor antes de terem sido deitadas fora. A velha chave ainda estava na fechadura. Fechou a gaveta à chave e meteu a chave na algibeira. Depois saiu com passos lentos, inseguros, entregando a casa aos outros. Ao chegar ao portão, virou-se e olhou para trás. Não corria nenhuma brisa no jardim. Para se assegurar do que tinha visto, virou-se e seguiu pelo caminho que passava pelo velho alpendre da sua mãe, indo até à passagem dos criados, que passava junto da sala de jantar. Sim, estava cheia de folhas verdes. Algumas tocaram-lhe ao cair quando ela se virou, erguendo o braço, como para se defender de uma teia de aranha pendurada. Uma quietude pareceu cair em torno dela. Nenhum som a tinha seguido até ali. A folhagem crescia alta e densa por cima da balaustrada. — Que é que te impede de me falares? Murmurou ela. — Tens de facto medo? Nada se moveu. O calor parecia desprender-se das lajes sob ela. Minúsculos mosquitos congregavam-se nas sombras. Os grandes lírios brancos adormecidos inclinavam-se junto da sua cara e um surdo crepitar chamou-lhe lentamente a atenção para o fundo do jardim, para um emaranhado escuro de onde irrompia uma única íris roxa, selvagem e a tremer, uma medonha boca de uma flor com o caule a mover-se para trás, como se um gato, no meio da folhagem, a tivesse dobrado descuidadamente. Ela observou-a a ondular e depois a endireitar-se e ficar imóvel, com as suas pétalas irregulares a tremer. Tinha um aspecto sinistro. Sentiu vontade de pôr o dedo lá dentro, como se fosse um órgão. Mas o que é que lhe estava a acontecer? Rowan olhou-a fixamente, com o calor a pesar-lhe nas pálpebras, enquanto os mosquitos se erguiam. E teve de levantar a mão direita para os enxotar. A flor estava mesmo a crescer? Não. Qualquer coisa tinha-a ferido. Estava a partir-se do caule. Era apenas isso. E o seu aspecto era monstruoso, enorme. Mas era tudo na sua perspectiva. O calor, o silêncio, a súbita chegada dos homens como intrusos no seu domínio, no momento exato da sua maior paz. Não podia ter a certeza de nada. Tirou o lenço da algibeira e levou-o às faces. E depois percorreu o caminho até ao portão. Sentia-se confusa, insegura, culpada de lá ter ido sozinha e insegura de que qualquer coisa de invulgar tinha acontecido. Ocorreram-lhe os seus muitos planos para aquele dia. Tinha tanto que fazer, tantas coisas reais a fazer. E o Michael devia estar a levantar-se naquele momento. Se apressasse, talvez pudessem tomar o pequeno almoço juntos.